Agora, nós não vamos pegar ninguém, botar na cadeirinha de roda e dizer: para de andar que está cansado, lá. Senta aqui que eu vou lhe empurrar. Isso é mediocridade. Espírito de luz não é mediocridade, não. A tolerância com o mal organizado e escolhido é zero por parte das equipes astrais que organizam o futuro das nações. Mas aí que está. Como vocês dizem na Terra, eu falei bem humanamente e repito, é aí que está. Quem ama não precisa tolerar. Quem não sabe o que é amor é que vive tolerando a vida dos outros. Entendi. Se eles estão organizando e são seres responsáveis, não por ordem e direito sobre espíritos inferiores, mas pela boa vontade de todo Deus chamado amor, que já é a pura tolerância, eles vão tolerar o quê, rapaz? Menina aí. Tá, nós. Não tem que tolerar nada. Eles têm o quê? É que manter e criar manutenções. Uhum. Essa coisa de manutenção é o que estou falando. Não estou botando nada na boca do espírito aí, viu? Não, sim, sim, claro. O que é criar manutenções? O que é dar mensagens mediúnicas, dar inspirações. Agora, nós não vamos pegar ninguém, botar na cadeirinha de roda e dizer: para de andar que está cansado, lá. Senta aqui que eu vou lhe empurrar. Isso é mediocridade. Espírito de luz não é mediocridade, não. Não é. A luz que te guia é o teu ímpeto que te reanima para andar. Ande. Ande. Se não é aleijado, se tu é aleijado, tu tem a tua mente e a tua vontade para te levar para onde você quer ir. Fecha os olhos e vai. Entendi. Eu tive muita alegria porque a chuva chegou. Acabou toda a tristeza, o carnaval se acabou e a chuva cobriu a cinza que a quarta-feira deixou. O povo não se importou e meteu os pés no caminho. Atravessou o obstáculo, ponta de pedra e espinho. Quando o santo é milagroso, quem tem fé chega pertinho. Hoje tudo é o som do pinho, hoje aqui é paraíso. É trovão, é chuva, é verso, é tudo quanto é preciso. São Pedro mandando chuva e nós dois mandando improviso. Louvado seja Deus nosso Cristo. E para sempre seja louvado Maria Santíssima, que possa trazer luz, clareza e proteção a todos nós. Louvei nosso Jesus, louvei nosso Jesus. Uma boa tarde, meu cabra. Pai José da Caridade? Graças a Deus, mais uma vez. Em nome da luz, em nome da som, e por que também não dizer, isso pode dar um alvoroço, porque sabe como é que é o povo que vive sempre atormentado que nem um colosso. Mas lhe digo desde já que tu gosta, e eu também sei, e assim sou viciado, mas não me faça interrogado, porque eu gosto muito de fazer minhas modas. Tu sabe bem disso, né? E através das minhas modas, a informação vai sendo lançada. Então eu digo, não há de quem adore a luz, de não ter dignidade e humildade, de respeitar a escuridão, não desfazendo das trevas. Porque se você se desfazer das trevas, você está se desfazendo, seu irmão. Pode ser adanto, meu caro. Isso é para as pessoas pensarem se quiserem. Porque tu sabe como é que é. Tu sabe bem como é que é, né? Louvado seja, graças louvado a Deus. Louvado seja, estou muito feliz de falar com o senhor novamente. Eu também me sinto agraciado por poder falar com vós de você, que esse processo de incorporação não é um mecanismo tão simples, não. Dá uma trabalheira que só Deus nosso Senhor sabe, e assim nosso padrinho fiz também, com sua bênção, peço licença, para nós vir aqui na Terra conversar com vós de um ser. Porque muitas vezes as pessoas acham que é só o médico fechar os olhos e o espírito já está baixado. Olhe, isto é coisa de abobado. Bom se fazer de arretado. Que tem que estar muito ciente de incorporação. Se levarmos a risca, é uma agressão. São Nossa. Duas almas que estão ali trabalhando. Isto está lá no livro dos espíritos. Mas não é uma agressão brutal, colossal. Mas não deixa de ser uma lapidação um tanto que forçosa no timbre e e no refinamento moral. Eu não estou aqui para pensar para o médico, eu não estou aqui para sentir pelo médico, eu não estou aqui para me emocionar pelo médico. Eu não sou um médico. Quem está aqui é José da Caridade. Mas eu sei que muitas vezes, dentro da cabeça de muitas pessoas que estudam a espiritualidade, ainda acho que nobre é aquele que incorpora de verdade. Incorpore a si mesmo, você também é espírito. Olha aí que realidade. Siga adiante, vá. Siga adiante, porque se você deixa por mim, porque tu sabe que eu gosto de falar assim, né? Ninguém ligou pra juízo, quer me ouvir, quer te escutar. Não se importa com o rio, bata na força do mar. Quem quer acertar na loto, não faz questão de jogar. O povo desse lugar, hoje à noite dá a prova, que não tem medo de chuva pra ouvir repente trova, vem debaixo de um dilúvio pra escutar a Vila Nova. Qual que é, antes de eu começar aqui o projeto do diálogo de hoje, qual que é o respeito que se deve ter quando se lidar com as energias de Exu? O respeito que você deve ter, se lidar com a energia de Exu, em princípio, é esquecer racionalmente, através do raciocínio que calcula, que distingue, que o Exu, para quem acredita na energia Exu, está lá fora. Mas ressinta, dentro do recinto do coração, que o Exu, energia, está acá e aí dentro. Então não adianta respeitar o Exu que está lá fora se você se desmoraliza por dentro. Você é um hipócrita e mentiroso. É isto. Você quer respeitar alguma energia? Respeite a sua própria vida. Seja um homem digno. Nem vou dizer de bem, porque se você é digno, é de bem. E quando se diz digno, é digno. Para a parceira, para o parceiro, para os familiares, é digno perante a vida, existindo, nutrindo o bem-estar por si mesmo, sendo quem você é. Se você conseguir ter conduta ética e caráter, sem perturbar a vida de ninguém e crescer por dentro sendo alguém, com certeza Exu energia já está sendo louvado. Valeu, nosso Senhor Jesus Cristo. Está respondido, meu cara. Graças a Deus. Graças a Deus, porque as pessoas hoje vivem numa 9 horas. Parece aquelas novelas mexicanas, que parece que nós não sabemos onde vai terminar o fim da novela para ver a hora. Porque nós notamos que as pessoas se jogam para fora e se desesperam por dentro. Nós notamos que as pessoas querem se maravilhar por fora, esquecendo as maravilhas que tem por dentro. Nem o espírito, e não estou falando de bem e mal, estou falando da intenção de viver no sentido casual, no sentido moral, no sentido ético e espiritual. De viver numa harmonia, de viver numa alegria, numa autossatisfação, de no mínimo, cada um ser quem é. Dentro do seu estado de evolução. As pessoas vivem que nem miserável, meu irmão, pedindo não pão, mas pedindo mendigaria. Palavras bonitas, voz roncosa, gargalhada sonora. E muitas vezes são tudo maquiagem, mas não dos médicos, porque eu não estou falando fingimento, estou falando do envolvimento das pessoas, mas através do modo, da maneira e da forma, de que da essência das coisas. Isto é uma perdição da ignorância. Isto é uma lacuna da iniquidade humana pela falta de amor próprio. Agora eu vou me esfriar e vou mais devagar para você poder falar. Diga aí. Ô Pai José, hoje, perante tantos remédios que se pode utilizar para tratar causa na alma dos problemas físicos, as pessoas recorrem aos tarjas pretas. Como curar na essência? Cura a essência é transpassar a tarja preta das tuas maledicências. Essa tarja preta que deve ser envasculhada e assim clareada. Que da hora. Quando esclarear e passar pela vermelha, você vai ver que o sangue volta de novo a fluir por todas as tuas veias, tirando teu negrume, desfazendo teu perfume que está entupindo a tua veia e petrificando seu coração, te tirando da razão e fazendo você, meu irmão, que está agora me ouvindo, viver na perdição, à base da idolatria e da adoração. Não somos mais escravos, não, o espírito não quer isso, não, despiço. O maior terreiro que tem e a maior casa espírita que há é a tua atitude, se dentro do lugar, em paz, em nome de Oxalá. Graças a Deus. Louvado seja. Louvado seja Deus nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Diga aí. Diga aí, viu? Diga que hoje eu estou assim arretado, que estou da moléstia, viu? Eu percebo que talvez por conta da dissociação que quer essa nossa nova geração com os valores do passado, eles nem se importam em esconder o que carrega guardado ali, seu Zé. Mas eu lhe digo, se você, por favor, me der essa licença, se me dá essa graça aí. Graças a Deus, por favor. Eu lhe digo, através do meu ponto de vista muito pessoal, que o problema não é o que nós aprendemos no passado. O problema é o que nós nos negamos no agora. Quando eu digo nós, eu poderia dizer espírito, mas eu estou falando com o espírito canado. Não vejo diferença alguma. Uma das coisas principais para quem trabalha com espírito é aprender o que é humildade. A humildade, ela é vivida e concluída num fato de aquele que é humilde aceitar-se nela, mas nem isso os médios aceitam. Nem isso as pessoas requerem. Tudo é os mentor, tudo é os mentor, tudo é os guia. Ou quando não, as maledicências, é os coitados do obsessor. Mas não é isto? Então não é o problema de desfazer do que for. O problema é se reencontrar, e se reencontrar, perdão, no agora, que é e que está. Oxe, parece um monte de folha murcha, parece um monte de chupa-pedra. Vocês estão aonde? De qual época vocês estão? A época que deve ser vivida e esclarecida é do agora. Quem se esclarece no hoje, torna a escuridão de ontem, através do sol da felicidade e da alegria de quem é no agora, uma sombra menos expensa que já foi ao romper da hora. E aquele que hoje, no agora, já se tem um sol, certamente, através da luz da lua de hoje, que logo, logo, através do alvorecer, será amanhã, já tem os primeiros raios do astro celeste guiando seu caminho. Você entende, rapaz? Sim, senhor. Mas as pessoas querem o quê? Elas querem moda. Vocês querem moda? Vão dançar um baião? Vocês querem moda? Vão ler aí qualquer outras coisas? O espírito da verdade já diz. Verdade vem com seriedade. E não existe coisa mais séria neste mundo de Deus do que a vida. Vamos escrever na existência com transparência, sempre, no mínimo, para nós mesmos, a nossa realidade. Deixa a mentira e a falsidade, a iniquidade da conveniência para lá. Espírito, e hoje nem estou falando de bem e de mal, mas o espírito com uma intenção por igual, de se ter em paz, jamais vai lhe prender na sua intenção, mesmo que for da paz. Você está ouvindo, meu cabra? Sim, senhor. Isso se chama liberdade de expressão. Se não, é conveniência. Aí vive o quê? A intransparência da eloquência da ignorância. Maria vai com as roupas. Oxi. Mas aí fica difícil. Mas, Gui, fale à vontade. Hoje foi só uma prova de sofrer de ordem de artifício. Alguém pede passeata acalorado e com bicho, mas quem quer ouvir nós dois não vai me de sacrifício. O inverno deu início pela natureza santa. No ar a nuvem passeia, na roça o matuto planta, no céu o trovão estronda e no clube o poeta canta. Trovão abriu a garganta, foi o maior disparate. Ninguém teme nem relâmpago, nem faísca de escarlate. Quem vai atrás do que é bom, não tem nada que limpar. Como pode uma pessoa depurar o seu discernimento a respeito de alguém que não está indo para lugar algum e quer companhia. Oxe, aprenda a escutar seu silêncio. É simples. O silêncio é a banda do meio-dia que já está de porre através da reviria e da avalia que foi feita durante o sempre só. Vou explicar melhor. A banda do meio-dia, nessa palavra que José está fazendo, é os teus pensamentos cheios de incógnita, as tuas incertezas, as tuas agonias. O ser humano vive através da fantasia. A espiritualidade, tem uma sequiosidade, uma vontade, um desejo, sadio, que ninguém está aqui, arrivariu, para obrigar as pessoas a acreditar em nada. Está ouvindo, meu cabra? Sim. Você está ouvindo? Sim, senhor. Mas nós temos uma necessidade de dizer para as pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, nós somos humanos também, só que desencarnados. E aí? Você me dá o nome de mentor, você me dá o nome de guia, você me dá o nome do que quiser. Uns até dizem que é obsessor. Outros até podem dizer, vá lá, mestificador, não tem problema, cada um segue seu rumo. Não é isto? Mas sim, nós somos, em conclui, nós estamos em sintonia. Então, deixe a agonia quem está me ouvindo e comece a ouvir o seu silêncio. Hoje em dia, as pessoas muitas vezes se agarram na tecnologia. Então, vamos falar tecnologicamente. Na maioria do ser humano que diz que é inteligente, usa a mente. E usando a mente, vamos ser coerentes. Pense bem o que eu estou dizendo, meus cabras, e preste atenção. Não porque José está aqui apenas como mais um e como é mão. Estou apenas alertando quem quer. E assim, quem se fizer um ser humano ciente e coerente dentro do que tem de amor no coração. Por si mesmo, por si mesmo. Vocês falam da tecnologia, ela está aí para todo mundo. Só se engana quem quer. Mas vocês, quando buscam o tecnológico, vocês buscam o quê? A fantasia, o brilho. Vocês não se satisfazem com a harmonia. Vocês querem ver caos. Porque o caos é a sua estadia. Ninguém, no plano espiritual, liberta alguém. Mas qualquer espírito que tenha boa intenção, como vocês falam aqui, pode reaconselhar. Por que reaconselhar e não aconselhar? Porque não adianta nós dar conselho se você não aceitar. E lhe digo, o que transforma a tua vida não é os ouvidos que estão na cabeça ao lado do cérebro, é o coração emudecido. Emudecido, sim. Porque quando nós falamos para o coração e ele ouve, tua vida transforma. Guarda bem isso, viu, meu cabra? Mas sim, as pessoas não querem entender. Por quê? Porque elas querem se comover. Porque elas querem o quê? Se enobrecer, se envaidecer, se orgulhar. Se torturar através da agonia de ter que disputar de noite no dia. E aí nós vamos fazer o quê? Eu sou José da Caridade. Trabalho na Umbanda com muito gosto, muita vontade. Na linha de Umbanda, do povo de Arumanda, trabalho muito, até mesmo em casa espírita, espiritualista, muito na área de desobsessão. Então não estou aqui, meu irmão, para passar mel no teu pão. Mas também não estou aqui para jogar pimenta ou qualquer tipo de tempero mais forte na tua garganta. Estou apenas lhe falando, preste atenção. Porque se tua cabeça não guardar, teu coração há de incomodar. Viste? Sim. Pode falar, meu cabra. Quando a pessoa se deixa levar por aquilo que ela acha que vai poder ganhar do outro, e aí depois se dá mal, e o coração já tinha avisado, como o senhor diz, e daí ela fica triste, entra em depressão, e culpa quem? O próprio irmão. Entenda, quando uma pessoa age como você está falando, ela não é mendiga, ela é miserável. E quando ela começa a sofrer, ela começa a sentir a mendigaria de si mesmo que ela vivencia por si própria. Está respondendo. E como existe ela... momento ordinário e coexiste pessoas ordinárias. Se vocês prestar atenção, não estou julgando, eu estou analisando. E se eu analiso, eu me isento do bem e do mal. Também não estou aqui como o senhor da verdade. Mas já está na hora dos espíritos começar, para quem quiser acreditar, a ser entendido sem mediocridade. E também os espíritos começar a passar um pouco de sua particularidade, como eu estou aqui, dando a cara para bater, como vocês falam no português da terra, sem mediocridade alguma. Eu só sou um espírito desencarnado. Levei meus defeitos e estou nutrindo as minhas qualidades. Deus permita que eu evolua com veracidade. Só isso. Meu temperamento é o mesmo. Minhas lacunas são as próprias, que eu me apropriei e ainda me aproprio, são as mesmas. A escada é tua, o corrimão é teu, as pernas são tua, nua e crua, suba. O mais que nós podemos fazer é dizer, suba para riba, ou se não dizer, cuidado para não cair lá embaixo. Você acha que nós vamos estar empurrando você para onde? Como se libertar da necessidade de transferir a responsabilidade por como me sinto a respeito do que me acontece? É simples. Você não se sente. Você calcula o que você parece. Porque quando você se sente e se concentra, você sente a dor. Você pode viver a derrota, mas a esperança jamais, jamais deixará de andar ao lado da vitória. De um menos dia você sai dessa. Agora, quando você só calcula o que sente, você fica não materialista, mas você fica uma pessoa que vive numa figura não realista. Se desapropria de si mesmo. Se despe de si própria. Um abandonado, rapaz, me diga aí, vai viver de quê? Do abandono. Oxe. Quando ele... Entenda, José da Caridade está como uma entidade umbanda. Mas eu fui solicitado a Tomé de Aruanda, junto com Benedito de Aruanda, a vir falar de espírito para espírito. Não de umbandista, espírito para umbandistas. Então hoje eu estou aqui, como José, militando na honra de Deus, graças a Deus, trabalhando na Umbanda, mas eu estou tentando falar de uma forma, através desse medianeiro, que seja mais humana possível. Oxe! Pode Sim. seguir, rapaz. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque algumas pessoas decidem contar histórias a respeito do que acontece, que lhes promova a felicidade íntima, e outras aquelas que conectam-as com a depressão e a tristeza. A história melhor para um ser humano, eu não estou falando de história que se conta em escola, história que se encontra em coletividade. Estou falando de um ser humano unitário. É a história que a humildade da mudez deixa nua, virgem e crua, dentro de si mesmo. É aquela história que lhe causa, não a circunstância, mas o fato de paz de espírito. E esta paz só é alcançada mergulhando profundamente no poço de Samaria, que é dentro de vocês mesmos, de dia ou de noite. A reforma íntima é o melhor passo seguro para vocês evoluir para dentro e resplandecer para fora. Falar coisas boas identifica a bondade. Esmiuçar as porcarias das coisas ruins identifica um ser que é do bem pela caridade. Começando a si mesmo. Ser humano de boa vontade. Mas vocês gostam mais é da primeira, não é isto? É. É mais conveniente, então, entendo. Você não ia ler um texto? Toque esperando. Ai, como é que o senhor sabia? Tô esperando seu textinho psicografado aí pro fulano ali no convênio. A TV faz um debate, quem adivinha também? Quando é chuva e quando é seco, quando é que o inverno vem? São Pedro pra mandar chuva, nunca avisou pra ninguém. que vai ligar pra trem e nem cargueiro ou passageiro, nem pra trovão, nem pra chuva, nem pra onda, nem barreiro. Quem quer ouvir o que é bom, qualquer pesado é maneiro. Esse mês de fevereiro já choveu, muito obrigado. Está terminando o mês e o sertão tá encantado, entregando a chuva a março pra continuar molhado. Ninguém ligou para o brado do trovão no infinito, nem a zoada das águas e o sapo cantando aflito. Quem quer escuta nós dois, ponta de faca é palito. Vamos lá. Então hoje a gente teve a intuição de fazer um estudo de uma psicografia recebida dia 10 do 12. Você se ajustou, meu cabra? Hoje é dia 3 do 1. Graças a Deus. Graças a Deus. E a entidade que passou essa psicografia foi Maria Modesto Cravo, pela mediunidade de Vanderlei Oliveira. Então, com a licença dela, vou estudar com o Pai José um pouco esse texto. E com a licença dos ouvintes e com a licença dos espíritos. Tanto que recebeu a psicografia, é o espírito que nos presenteou. Então, começa assim. Apelo da equipe de Maria de Nazaré através de Maria Modesto Cravo. Por que se diz apelo da equipe? Desde que você entender que o espírito de luz não apela. O espírito de luz unge e emana. Mas nós necessitamos usar um dialeto que as pessoas entendam como uma pedida com respeito. Quase como uma dedicatória a ti, que me escuta essas palavras nesta permuta, como um colicença. Pode me ouvir? Está explicado, rapaz? Sim, senhor. Nunca... Os espíritos componentes das equipes da justiça. Por que existem equipes de justiça? Se você entender que a maior justiça que existe, ela não deve tender para o bem, nem muito menos ficar comovida pelo mal, e ser a justiça do ponto seguro do equilíbrio, já está explicado. É a justiça do equilíbrio. É a justiça que respeita o fragmentário livre-arbítrio que você está. Entenda. Ler ao pé da letra é uma coisa. Ler sentindo as letras é outra. Eu estou explicando sentindo as letras. Isso, é o que a gente precisa. Qualquer escritura, seja até mesmo o Evangelho segundo o Espiritismo, ao pé da letra, você pira o cabeção, viste? Muita gente aí, não todo mundo. Eu não estou desfazendo, estou sendo sincero. Isso. Agora nós podemos sentir a letra, sentir o que está escrito além das palavras, mas dentro do sentido de concernir, não raciocinar apenas e colar. Porque tem explicações que são sobrevividas, vividas, não mensadas como você vai dar 10 passos para chegar na parede. Isto não é concernir sentindo, agora você em cada passo vai sentir do jeito. Aí já muda, viste? Sim, senhor. Nunca os espíritos componentes das equipes da justiça agiram tanto no planeta Terra como agora. Por que agora? Você entenda que vamos de novo recomeçar. Nós usamos palavras tocantes e envolventes conforme os psiquismos que nos favorecem com a sua leitura e com o seu entendimento, com o seu concernir, discernir, com a sua acepção e concepção da realidade, da verdade que os estão nutrindo e sustentando dentro de si, como fato ocorrente do que há, por dentro e por fora. Você entende isso, meu cabra? Sim, senhor. Então, nós precisamos escrever através dos médios, não esquecendo que são filtros que nos agraciam também, nem vou dizer nos limites, nos agraciam com seus psiquismos, porque senão é agressão também, como eu disse no começo, as pessoas entendem mal, mas está claramente escrito em vários relatórios espíritas ou espíritos. E quando eu digo agressão, não é agressão física, mas a incorporação para o mundo que está se regenerando está ficando antiquada. Então, ali eu aqui, estou antiquado, viste? Mas fazer o que? Os médicos precisam de bengala, são carentes. Mas deixa pra lá, tempo ao tempo, eu respeito a todo mundo, dentro da sua concepção, através das suas lacunas e carências dentro da sua mente. Viste? Sim. Voltando de novo a essa escritura aí, a esse escrever, posso lhe dizer, para nós nos reaver, tá tudo certo até então. Pode sim, pode sim. Por que que nunca houve tanta força e batalha, guerra e tribunal nas esferas espirituais como se diz existir hoje? Mas o hoje que está falando é o hoje da sociedade, que pode se esclarecer um pouco mais no amanhã, reacendendo-se, sabendo quem é no agora. Se isso fosse escrito há 200 anos atrás, ia dizer a mesma coisa, no hoje. Se isso for escrito há 300 anos na frente, vai dizer a mesma coisa, no agora. O Espírito não está faltando com a verdade, ele só está respeitando o tempo de agora. Para aqueles que querem evoluir outrora, viste? Sim. Mas por isso que eu disse, você se assegura muito nas letras, você não sempre. Mas por que você diz que existe tanta força e batalha, guerra e tribunal? Porque você entende, o maior tribunal que tem é o consciencial. É, realmente. O espírito errante, o espírito livre, o espírito solo, que está experimentando o dualismo da terceira e quarta dimensão, e é um espírito, lê muito, ou foi encarnado ou desencarnado, que entende as leis espiritual, não espírita, não desfazer nem de umbanda, mas espiritual, viste? Ele consente que pode julgar ele o que for lá fora, mas se ele não se ter como um condenado por dentro, ele é livre. Correto? Uhum, sim. Então, tribunal, em tempos, que chega ao extremo, é o tribunal consciencial. Isto sim, começou em 1960 e vai até mais ou menos a 2075. Essa era aí que vai, vamos dizer, levar muita gente a ser expurgada daqui, visto? Estou falando bem claramente. Não todos, mas é uma leva grande. Ainda então, os espíritos... peço perdão, visto? Não, sim, sim. Então, os espíritos estão comentando entre linhas isso que eu estou lhe falando. Então, é um aviso. É um recado, não é uma ordem. Nem é um alerta, é um aviso. Olha, 1 + 1 = 2. E nem sempre é 2, de vez em quando dá 3, conforme os cálculos daqueles que estão bem perturbados si mesmo. E carentes de si próprio, não é isto? Podia ver se, enquanto a gente, até a hora que terminar esse diálogo, não consegue um canal de conexão com esse espírito que passou essa mensagem, Maria Modesto. E no final. Que tem gabarito espiritual é Benedito de Luz. Aí no eu final. Eu me coloco no meu lugar, visto que eu não posso lhe fazer e não vou lhe faltar com a verdade a você, né? Então, aí quem sabe no final o pai Benedito não vem dar uma mensagem dela para terminar o diálogo. Desde que não seja uma promessa, é apenas um falatório seu, fique aí à vontade. Tá bom, então. Vamos ver, esperar. Vamos ver, daí no final o senhor fala o que deu. Então aqui, continuando. Ainda assim, o apelo que verte do mais alto para a nossa casa planetária é que cultivemos o sentimento de amor, misericórdia e bondade. Por quê? Você só cultiva isso por dentro. Você é germinado por dentro, não é germinado por fora. Até então ela está falando perante o planeta, mas ante a unidade da consciência, o concernir e sentir de cada um de nós, seres humanos da terceira ou até alguns da quarta dimensão. É um chamado, rapaz. Isso é um chamado, viste? Nossa. Para ser mais curto, dentro da minha análise, não estou colocando palavras aí que o Espírito não diz, ok? Isso. Dentro de minha análise, é como se dissesse, a falta de amor próprio chegou a um momento de estupro. É isso que ela está falando. Sim. E a carência pela mesma falta de amor próprio está horrenda. Por isso que ela está clamando desse jeito. Se o planeta é um organismo vivo e os seres pensantes, raciocinantes e até com embrionário raciocínio dessa terra modulam os campos mórficos, o magnetismo, tudo mais ao derredor desse planeta, a Terra geme, como já foi dito até para Cripto, uns tempos atrás. Só que agora a Terra deixou de gemer, ela começou a entrar em convulsão, e agora vocês vão gemer. E ranger de dente, olho por olho, dente por dente, isso não é castigo, isso é lei. Ajoelhou, tem que rezar, não é mesmo? Sim. Fique à vontade, viste? Só em Deus eu acredito, que é meu Pai Universal. Vive de fazer o bem e do homem perdoa o mal. E a chuva tirou as manchas que houve no carnaval. Ninguém ligou pra o caldavo da enxurrada que arrasa. O mato todo molhado, faísca da cor de brasa. Quem quer me escutar contigo, leão é gado de casa. Esse povo não se atrasa, pra vir a festa compôs. Passa por açude cheio e também por baixo de arroz. Passa um riacho de nado pra vir escutar nós dois. Ninguém ligou para os bois atolados em São José, muito menos para o rio que vai chegar na maré. Quem quer me ouvir com Geraldo, Bombatom quer busca pé. A justiça é uma lâmina implacável que precisa decepar o mal onde ele existe. Como assim? Desde que você entenda que decepar não é eliminar, decepar é separar. Porque decepar você não decepa pela raiz, você decepa pelo meio. Ou rente a raiz. Então precisa haver uma purificação das consciências humanas por elas mesmas. A melhor decepção é por dentro. Não é se identificando com as maravilhas por fora. É se presenteando, tendo paz, tendo amor próprio por si mesmo perante a vida que leva. As pessoas vivem se classificando umas melhores, outras inferiores. Vivem classificando desde ser extraterrestre, mais evoluído, menos evoluído, mas aqui da Terra. Espírito é espírito, rapaz. Espírito é espírito, meu moço. Esse separativismo é medíocre e ridículo, viste? Porque na hora da verdade é tu com ti mesmo, é você com você ou é tu com tu. É tudo que tu leva que identifica quem tu é. Se tu és nobre, tu és nobre. Se tu é carente, tu é carente. Se tu é em paz, tu é em paz. Não é quem tu adora que vai ajeitar sua vida espiritual, nem muito menos vai lhe agressar com sua paz, não, viste? Não é quem tu idolatra na espiritualidade. Não é quem tu segue, seja extraterrestre ou não, que vai modificar a tua expressão de amar ou de falta de amor próprio. É isso que está falando. Só que eu estou botando em análise, no meu parecer, viste? Então, ela está dizendo, isto precisa ser ceivado. Isto precisa ser tolhido. Mas ela não está dizendo que os espíritos vão tolir. É. Parece até um trabalho de nós com conosco mesmo. Mas sempre vai ser, sempre foi. Por isso que está nessa aí, remaria, nessa demora. Porque vocês não pararam e pensaram, olha só, vamos recapitular um pouco. Você me dá essa licença? Por favor. É tanto espírito de luz, tanto espírito bem intencionado, da esfera Terra e fora da esfera, que se eles tivessem intervindo realmente para mudar este planeta, não estaria assim. A intervenção vem através da essência, não das aparências. E se a essência é podre, a aparência é medíocre. A essência humana precisa se renovar por si mesma. Foi para mim, está sempre para mim e será para vocês que estão me ouvindo, gostando ou não, viste? Então me adianta fazer um monte de micagem, fazer um monte de coisa. Isso aí é tudo está no momento. Agora, o que vai ressoar perante o tempo, ante o teu ser em essência, é quem você é no fato que vive no agora. Fé só é libertadora quando ela é nutrida em silêncio. Mais em silêncio e exalada pelo convívio do que ditada por microfone e essas coisas por aí. Viste, rapaz? Sim, senhor. Você teve uma casa aí. Não sei se você vai deixar isso gravado, mas eu não estou aqui. Pode. Não me ofender. Pode falar. Lá de Umbandano. E a mesma coisa que eu estou falando em termos diferentes foi falada lá. Uhum. Eu não estou dizendo que lá é verdadeiro, ou aqui é verdadeiro, ou lá é falso. Não estou aqui para levantar essa questão. Eu sei como é que funciona a cabeça do ser humano. É. É muito fútil muitas vezes. Não de todos, mas muitas vezes é fútil. Uhum. A carência é um veneno que vai corroendo as beneficências que muitas vezes deveria nos nutrir. Sabia disso? Nossa. Guarde bem disto, viu, rapaz? E a carência está fazendo isso para a maioria dos espíritas e umbandistas dessa época. A carência tá fazendo o quê? Irrimindo, solvendo as beneficências que nós deveríamos nos nutrir. Mas a Terra... A carência é de si mesmo. Ah. Isto, a carência é de si mesmo, porque o espírito não vai sentir por vós. Os espíritos não vão sentir, não vão pensar, mas vocês são escravos de quem? Escravo da conveniência. Que a carência usa muito isto. O que convém para se manter. Não o que realmente é para ser. Prefere estar do que ser em essência. Visto? Sim, senhor. Então continue suas conversas aí, porque eu estou sentindo que estou ficando um pouco arretado. E lhe digo dele já. Oxe, vamos conversar de olho para olho, sem ranger de tempo, falando direitinho, sem ser conveniente. Está na hora dos meus amigos carnados e também dos espíritos de luz, muito mais do que José, falar o que sempre falaram. Agora cada um ouve como quer. Uns ouvem pelo dedão do pé, outros ouvem pelo umbigo. Outros ouvem pelo cucuru, outros ouvem pelo ouvido. E raríssimas vezes, uns ouvem em silenciar, não tendo as palavras de José a ser seguida ou aliviar, mas sempre no seu coração, que algo de verdade há, ou talvez de mentira possa estar. Entende, rapaz? Graças a Deus. Graças a Deus. Isso é liberdade dos espíritos. Uhum. Está se perdendo nos médios de um bando. Uhum. Isto é a mensagem que eu dou de José, gostando ou não. Gostando ou não, porque entenda, o maior terreiro que tem no planeta Terra, o terreiro de Umbanda, é o bisturi de Cristo nas enfermidades mais urgentes. Agora, o terreiro de Cristo é no planeta Terra, é onde a enfermaria nos deixa a gente como mulher. Você ouviu, rapaz? Muito bonito, Pai José. Pode continuar que no finalzinho vou fazer uma rima pra nós, viste? Ah, agora é a promessa, hein? Poxa, eu já não gosto de rimar. Mas é pra nós, pô. Isso é bordel, isso é moda. O povo nordestino talvez goste, não sem os outros, né? Porque aqui é tudo separado. O norte é uma coisa, o sul é outro. Se faz isso com os espíritos, imagino com vocês mesmos, né? Graças a Deus. Olha só, mas a Terra ainda é um lugar onde existem mais pessoas propensas ao amor e à boa vontade que aqueles que declaradamente desejam o extermínio e o materialismo. Existem aqueles que desejam isso? E como está andando esse progresso entre o bem e o mal e esse choque? Entenda, quando você diz o bem e o mal, eu procuro dizer, falta de amor próprio e amor próprio. Porque são essa coisa, isto é a falta de amor próprio que causa esse desequilíbrio da harmonia, visto? Que causa esse desbalanceto do equilíbrio das coisas. O andamento é perfeito. Eu estou falando do andamento cósmico, o que vem de fora, o que está no topo. O planeta Terra não tem várias cordinhas dele, embalando o cosmo inteiro. O planeta Terra é solto entre as cordinhas do macrocosmo. Tá entendendo, rapaz? Nossa! Mas as pessoas invertem isso. As pessoas acham que o planeta Terra é o centro das atenções e não é. E nem a espiritualidade que trabalha nele, né? É o centro das atenções. Isso nós aprendemos muito na faculdade chamada Crista. Viste? É uma faculdade espiritual que José frequenta. Nossa. Vamos recapitular em nossos nossas informações. Queridinho, de fora para dentro do cosmos está tudo certo. Mas a sujeira fica mais é nos cantos, não é isso? É. A sujeira fica mais é nos cantos. O problema é do planeta Terra e dos viventes que estão sobre ele. Então vou me corrigir, nem é do planeta, é dos viventes. Principalmente daqueles que raciocinam logicamente, viu? Sim. A lógica, ela vai se tornando fria e calculista quando você não se convence que você não precisa de nada para ser você mesmo. Quando você convence que precisa de tudo para ser alguém, você mata, você trai, você mente e você vira conveniente. Viste? Você destrói. É isso que vocês falam na filosofia? Infelizmente. Então o que que acontece? Quando diz não precisa de nada, é óbvio, você está na terceira dimensão, vá botar uma roupa bonita, vá comer, vá andar de carro. O problema não é o materialismo. O problema é a falta de realismo daquele ser que em essência não é material. Então para que ler livro espírita, ler o livro de Umbanda? É conto e fada, é? Porque se for conto e fada, é como diz os Exu muitas vezes que fala em volta desse método quando escreve, vão ler Gibi da Mônica, vocês vão se instruir melhor. E eu falo isso sem receio, porque tem gente que acha que espírito é ignorante, eu não sou. Posso ter um gênio forte, mas ignorante não. Sei muito bem o que estou fazendo e pouco também me importa, com todo respeito, se vão acreditar no manifesto ou não. A mensagem está sendo dada, viste? Sim. Porque neste mundo de conveniência, até os espíritos de Umbanda e também na casa espírita tem que vir dentro da conveniência de falar o que as pessoas acham que é certo. É, lamentável. Você não pode sair do script, não é isso? Isso. Como se nós não tivéssemos tido várias vidas, várias compreensões, e como se José tivesse parado num templo, eu não sei o que é um computador, eu sou burro, é? Eu não sei o que é um livro, eu não sei o que é uma internet, eu não sei o que é um gibi, eu não sei o que é uma bíblia, eu sei o que é isso, não sou retardado. Sim. Mas as pessoas, muitas vezes, por carência, elas querem manter os mentores submissos, viste? E os obsessores distanciados. É. Oxe, mas que tipo de doutrina é esta? Não estou falando da doutrina espírita nem de um banco, estou falando em geral. Sirva quem quiser o chapéu de palha, vem morda bem forte a graminha no canto da boca. A doutrina do engano, pessoal, né? É a doutrina do umbigo. Então, e dentro da nossa conclusão, o que é que nós vamos ver? O que vem de fora está tudo certo. É os cantinhos da casa que está tudo sujo. É as conveniências. As pessoas gostam de ver diálogo e conversa de espírito que fala bonito, de espírito que fala convencendo. Não que o espírito vem com o intuito de falar bonito ou falar convencendo, mas as pessoas querem maravilhas, elas não querem proveitos da sua vida. Se você ouvir tudo que eu lhe falar, quem está ouvindo agora aí, Jorge, e disser que coisa linda, que coisa bela, não acrescentou nada em tua vida. Agora, se você ouvir e deixar por você, não pelo que ouviu, de ser avarento, de ser nojento, de ser birrento, de ser irado, isso acrescenta em sua vida, não para jogar. É este que é o trabalho do diálogo com o espírito, recordar por dentro, amaciar o tampão dos ouvidos por fora e tirar as remelas dos seus olhos. Mas para que é isso? Se vocês fazem na higiene de vocês? Pode continuar, você não se preocupe comigo não, que eu sou meio que avestado. Da chuva ouvia a zoada e o trovão estremecia. E eu dizia comigo, hoje não tem cantoria. Ninguém ligou para a via que não prestou homenagem. Barro batendo na perna, brisa tirando a coragem. Pra quem quer me ouvir contigo, desgraça, pouco é bobagem. Pensei que a minha viagem gente perdia pela metade. Apesar de estar alegre vendo chuva na cidade, se eu ganhasse uma passagem ainda era felicidade. Ninguém ligou frialdade, nem chuvisco nos bambus, nem água molhando apenas de corvos e urubus. Pra quem quer me ouvir contigo, o inferno é céu de Jesus. Se não tem dois pajéus, que não é nome comum, nem também dois Rio Grande, que é terra do Girimum, e poeta só tem você, e está faltando mais um. Quem a pretexto de defender que o momento desse planeta só comporta justiça e dureza, está na contramão dos movimentos mais emergentes que se formam no astral em favor de dias melhores na sociedade. Como é que é? Mas a justiça é o que há de mais leve que há. Olha, raciocine comigo. Você vive no mundo dual, que ainda a atmosfera dos canais é dual e até também em algumas subescalas espirituais, viste? O fazer o bem só para uns vai incomodar alguns. O tirar uns dos mal vai incomodar outros. Liberar este planeta do mal hoje deixaria quase a maioria insana. Porque não se comportam na realidade, vive na mentira, você quer o quê? Na mentira interna. A maioria do bonzinho é tirar a máscara para a realidade externa daquilo que é uma pessoa muito ruim de coração. Estou sendo sincero, viu, rapaz? Aí você quer o quê? Aí vem a justiça, trazendo o equilíbrio das energias, das forças, das polaridades, viste? Uhum. O único livre-arbítrio que vocês têm é de nutrir quem vocês são. E olhem, nem este vocês dão valor. Vocês nem sabem quem são. Vocês querem o quê? São teleguiados. E geralmente teleguiados pelas paredes bem duras, para bater com a cabeça e arrebentar lá tudo com os miolos. Viajam pela decepção, pelas desilusões. Aham. Então, Pai José, quando ela diz assim, quem a pretexto de defender que o movimento desse planeta só comporta justiça e dureza, está na contramão dos movimentos mais emergentes que se formam... Quando ela diz que está na contramão, ela já diz que a justiça é leve. Ah, entendi. A justiça é leve, você está na contramão, você está enganado que a justiça é pesada e é boa. Ela é leve. Só que a justiça, ela não agrada nem o bem nem o mal. Ela equilibra os dois. Ao ponto de vocês serem justos com vocês mesmos e acolher-se perante as suas próprias vidas. Reassumir-se perante as suas próprias vidas. Mas reassumir perante as suas próprias vidas é algo que necessita justiça. Isto, para vocês, é duro. Porque vocês não se conhecem, vocês se desconhecem. Você se conhece porque o outro diz que você tem que usar o cabelo touro, lá direito. Você se conhece porque o outro diz que você tem que usar um celular de mar, uma calça de mar. Porque você tem que trabalhar com um caboclo mais poderoso, com o Exu mais forte. Você se conhece porque vocês têm que seguir a doutrina fulano, cicrano. É assim que você se conhece, por espelhos opacos de um outro que nem se conhece também. Está mais claro, meu cabra? Entendi, claro, claro. E daí, ela finaliza dizendo assim, na contramão dos movimentos mais emergentes que se formam no astral em favor de dias melhores nas sociedades. Mas eu já acabei de explicar, porque daí você vai o quê? Germinar e emergir através de todo esse lodaçal de mentira que vocês vivem internamente, mostrando-se em paz, calado, mas com a atitude de um homem de bem, vendo Deus clareando sobre tudo e todas as coisas, dentro do seu amor incondicional, a princípio, por si mesmo, ou nutrindo por si próprio, e vivendo a sua vida em paz. As labaredas infernais, as mais quentes, ante um homem de bem consigo mesmo, aquece sua pele, mas não derrete por dentro, porque ele é seguro, tanto por fora como por dentro. Agora, qualquer soprinho quente num verão, para um homem que não se entende bem consigo mesmo, derrete por fora, desmaterializa todas as beneficências que um dia, talvez, poderia lhe trazer paz para o mundo. Palavra de José da Caridade, visto? É necessário, sim, proclamar a postura de transformação social clara e corajosa, denunciar o mal e trabalhar por mudanças. Entretanto, quem prega a justiça, acautele-se para não comunicar ao mundo a ideia de que é somente por esse caminho que a humanidade vai se regenerar. E aí? Foi o que eu acabei de dizer. A justiça de vocês é calada, não é proferida. Ela é nutrida a você através da reforma íntima se transmutar em algo a mais e de melhor para si mesmo. Essa é a justiça que o mundo espera de você, não falada, mas vivenciada. Então, quando as pessoas dizem, ah, eu vou fazer a justiça com as próprias mãos, tô com raiva desse evento aí. Ela vai lá e mete a faca no outro e se... Mete a faca. Mas eu tô sendo sincero, olha o que me pediram para me vir a cá. Isso. É falar com God C, tanto Tomé, de Aruanda e Benedito, dizer, vá lá e fale de uma forma bem humana. Isso, né? Isso. Humana. É, mas um pensamento é uma facada. O pensamento até mesmo o ato. Porque a vingança... A vingança é o excremento da intolerância da sua própria vida. Quem se vinga não tolera não a ação do outro, não tolera nem o que nutre por si próprio. Nossa. É o excremento. Viste? E pode deixar isso aí que é verdade mesmo. Vamos deixar tudo. E olha que engraçado, ela começa a próxima frase com a tolerância. Mas eu sei, diz, você acha que eu tô aqui para enfeitar? Eu já sabia disso. Você tá onde? É Rio de Janeiro, não é isso? Não, aqui eu tô em Curitiba de novo. Isso, é. E Médio tá onde? É? Como é que é o nome aqui? Médio? No Salvador. Rio. Aham. Tá em Salvador. Aham. Mas José não precisa pegar avião para saber, não. Eu tô sabendo. A tolerância com o mal organizado e escolhido é zero por parte das equipes astrais que organizam o futuro das nações. Mas aí que tá. Como vocês dizem na Terra, eu falei bem humanamente e repito, é aí que está. Quem ama não precisa tolerar. Quem não sabe o que é amor é que vive tolerando a vida dos outros. Entendi. Se eles estão organizando e são seres responsáveis, não por ordem e direito sobre espíritos inferiores, mas pela boa vontade do todo Deus chamado amor, que já é a pura tolerância, eles vão tolerar o quê, rapaz? Menina aí. Tá, nós. Tem que tolerar nada. Eles têm o quê? É que manter e criar manutenções. Essa coisa de manutenção é o que estou falando. Não estou botando nada na boca do espírito aí, viu? Não, sim, claro. O que é criar manutenções? O que é dar mensagens mediúnicas, dar inspirações. Agora, nós não vamos pegar ninguém, botar na cadeirinha de roda e dizer, para de andar que está cansado. Ah, senta aqui que eu vou lhe empurrar. Isso é mediocridade. Espírito de luz não é mediocridade, não. Não é. A luz que te guia é o teu ímpeto que te reanima para andar. Ande. Ande. Se não é aleijado, se tu é aleijado, tu tem a tua mente e a tua vontade para te levar para onde você quer ir. Fecha os olhos e vai. Entendi. Por que que as pessoas querem tolerância com o mal organizado, com o mal feito que elas adoram? Oxi. Existe princípio maior de intolerância do que a impaciência com o momento alheio? Você entendeu onde eu quis chegar, rapaz? Mais ou menos. A impaciência com o momento alheio te tira a calma consigo próprio. Se te tira a calma consigo mesmo, o que é que o outro tem a ver com isso? É nada. Então... De louco pra louco, todo mundo tá em pouco. Tu não é mais um deles. É isso? É. Então, mas também nós entendemos que dentro da terceira dimensão existem leis. Existem regras humanas. Porcas ou não porcas, são regras humanas que, querendo ou não, a maioria da sociedade voltou pra ser assim. Uhum. É assim que vocês falam? Não é, ué. Então, vamos respeitar. Vamos executar, mas é uma porcaria. Se é uma porcaria ou não, aprende a votar. Eu não estou falando de politicagem, de política. Estou falando de interação. O ser humano precisa se inteirar na paz alheia, não na mediocridade alheia. O mal do outro, somente a educação pode eliminar. Somente a educação do coletivo pode unir. Como uma germinação, cada um há de botar uns cravos, outros flores, outros rosa, viu? Porque existe uma forma de amor e várias formas de amar, viu, meu cabra? Nossa. A melhor é a que dá paz a quem ama sem se incomodar com ninguém ante a sociedade que vive. Porque se eu jogar que a minha forma de amar é melhor, com certeza o meu amor é amor, mas o meu amar é rancor, é dor. Nunca vi disso, só aqui que tem isso. Amar com dor, oxi, aonde? Me diga, só no planeta Terra. E eu sou da Terra, graças a Deus, graças para Dinsis, graças para Maria Santíssima. E como eu disse no começo, ainda guardo minhas lacunas, uma delas é meu temperamento, que ficou bem claro para todo mundo que eu sou arretado mesmo. Viu, rapaz? Mas também não sou estúpido, não sou ignorante. Todas as palavras que eu estou falando, por mais que se quis do mesmo, me atrapalhe muito, são medidas e comedidas pela razão. Não pela pretensão de mostrar que eu sou espírito, mas de dizer, prazer, José da Caridade, mais um que está tentando ser irmão. Viste? Eu já venho desse menino desde os 4 anos de idade. E sempre assim atormentado. Mas atormentado pelo amor. A tormenta do amor é explodir uma bomba atômica todas as dores. Explodir com a bomba atômica todas as dores é eu mergulhar no posto de Samania. É eu ver quem eu sou. Mentiroso, meu dico, arrogante, muitas vezes. Estúpido. É nós vermos quem nós somos e revemos como nós podemos sair. Há uma explosão tão grande que o vazio fica cheio de nós, não mais com a pretensão de continuar nutrindo quem nós não somos, mas de nos renovar para mostrar ao mundo, não ao que raciocina, mas ao mundo que nós queremos melhor, quem realmente nós estamos. Graças a Deus, rapaz. Sim, graças a Deus. Então, quando eu vejo um espírito dizer a frase, a tolerância com o mal organizado e escolhido, e com o mal escolhido é zero por parte das equipes astrais que organizam o futuro das nações, eu tenho um pouco de esperança que vai ser um futuro bom. Mas todo futuro é bom. Até quando você diz que é ruim. É mesmo, né? Triste. O ser humano, se nós levarmos em termos não só sociológicos, como é que está sendo dito aí, mas psicológicos, arranhando um pouquinho Lacan, não é isso que vocês falam? Isso. Nós vamos entender que, quando nós falamos de futuro, nós estamos trabalhando o presente. O que é que você está fazendo no seu presente para o seu futuro já ter a forma para depois montar a forma? Diga aí para José, diga. É, cultivando a alegria de ser útil. Mas não é ser útil para a espiritualidade, é ser útil perante a tua paz de espírito. Isso. E ninguém é útil perante sua paz de espírito fazendo separativismo, fazendo uma fofinha, fazendo ruinha, rindo, como é que é? Parece rinha de galo. É. Isso aí não é ser útil, isso é ser hipócrita. Conveniente ali. Olha, eu lhe digo, carência, conveniência e pretensão são os três males piores hoje, junto com orgulho, vaidade e egoísmo dos médicos. Geral, viste? Mas continua. Continue aqui com a vestada. Carência, conveniência, pretensão. Orgulho. Vaidade, qualquer outro. Egoísmo. O top do tudo. O que está no top do tudo é a falta de amor próprio. Visto com a máscara da falta de vergonha na cara. Visto? O top do tudo. O top do tudo é esse. Oxi, e não é? É verdade mesmo. Eu concordo com o senhor. Graças a Deus. Então, a gente vai fazer assim, talvez. Como a gente só tá assim na metade do estudo do texto, o texto, apesar de ser pequeno, a gente vai, né? Você permitiu, eu continuo. Você tá aqui, outros amigos, eu estou com tempo, viu? Você que sabe aí do seu trabalho. Eu tô aqui como apenas mais um. Você que coordena junto com seus amigos espirituais, viste? Então, eu tava pensando em fazer o seguinte, então, seu José. Pegar essa sua... essa sua rima final. Daí, quando o senhor tiver terminado a sua rima, pegar uma oração, que estão pedindo uma oração, enquanto o senhor faz uma oração, muito bonita. E aí depois a gente, quem Mas eu sabe. já posso fazer a rima e oração hoje. Isso. E aí, quem sabe a gente não pode, daí, num segundo diálogo, trazer o seu Benedito, que já que é ele que, se for possível, vai estar. A gente já fala com ele o resto dessa psicografia aqui. Lembrando que eu não posso falar por ele, visto? Isso. Não, Eu se for também sou um possível, né? espírito que tem lá meu braço espiritual e Benedito já tem os meios dele, vamos dizer assim. Mas Então, né? você entende, né? Você entende o que eu estou falando, né? Sim, claro. O Benedito é um cabeçudo universal. É um carroceiro, não é que vocês falam? Ele fica com as carroças dele, não Com é os fácil. bois dele. Tá certo. Então, daí a gente termina. Então, eu vou pedir, solicitar seu coração, Ah. uma palavra que nós vamos fazer uma oração em termos de uma rima, e vou deixar aqueles que escutam interagir, porque vão vibrar em nome do Oxalá. E vamos deixar ver o que vai. Viste? Com certeza. Pois não, vamos lá. Falar o que você quiser, dificulte aí. Olha, eu vou falar então. Perseverança no amanhã. Raiou a luz do dia. Quando o cabra é bom para si mesmo, mesmo sendo ateu, logo a esperança que a brisa traz. E lá por trás, tá o horizonte rosa faceiro, com tons amarronzados. Mas não devemos esquecer que ainda observa em sua latência um clarear muito arrosado. Valei nosso Senhor Jesus para aqueles que crê no santo poder da cruz. Valei nossa Maria Santíssima, não vamos nos fazer de arrogar. E lhe digo desde já, meu caro, Deus nosso Senhor se faz em paz e por amor, com muita esperança na perseverança daqueles que deste ser meu Deus e volto de novo a ser singelos como uma criança. Esta criança, na mais sua pura ignorância, é um professor, além de qualquer tipo de competência. Se desfaz suavemente, dando amor a qualquer tipo de incoerência. Essa criança é a divina sapiência da naturalidade. É aquele que apenas faz amor e materializa amar consigo mesmo. Apenas com a vontade. Olha aí que maravilha! Este sim tem um desejo que é fortificado pela esperança, perseverado pela indulgência e vivo, bem tonificado com a eloquência, que todos nós devemos viver jamais com falsas aparências. Este é a verdade. É amor através da caridade. De mostrarmos não apenas aos que pensam e aos que ouvem porque sabem, mas ao mundo que tudo é, aonde Deus, lá plaira, que nós somos observadores e, por que não dizer, autoprofessores, didatas, porque o benemérito é seguro, o nosso posto é a cumplicidade. A nossa liderança é a mais do que a força da vontade. É o amar nutrido pelo que somos, por si mesmos, satisfeito por nós próprios e alegres porque estamos aqui. Lhe digo desde já, desde os tempos da Terra Santa de Pernambuco e Ceará, seja no Sergipe, Piauí, seja nos estados lá do norte do Brasil, aos estados mais sulistas, ou a terra dessa arara que se diz das estrelas da cruz do Cruzeiro Divino Jesus. Abençoado seja o diálogo com os espíritos, que desde já está a nos alertar. Feche os olhos e respire. Elimine as gritarias, seja de noite, seja de dia. Apenas aprenda a escutar o seu sussurro de esperança, lhe dizendo no fundo de sua alma. Seja criança, seja criança. Graças a Deus, rapaz.